Abjad 5808, táxi via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1 no 2, decimal 62, agora ajuste no 0 no 2, bom voo. 10 no 2, via Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 3597, táxi via Alfa Juliette, posição 07, pátio principal. Alfa Juliette 07, 3597. Azul 4069, bom dia, informação Golf, confere Campinas 360, copia? Vambora agora. Autorizado Campinas, nível 360, decolada ao 90 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, quando intercepta Pêsulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199.35 e aciona 5571 no transponder. Tá legal, tô ligando 360 então para Campinas, decola da pista 10 com curva direita, vai o defesa da El. Leda após Bridge, depois da El, Pêsulo 16, segue volta conforme o plano de voo. O transponder, 5571 e 199.35. Correto, portal 9, chama pronto, pushback, salvamento azul 4069. 04. Boa noite, 04, bom dia, informação em curso a Golf, Galeão 360, só um instantinho, cópia, prepara da Euler da Bridge, aguardando. Salvador, 3859, Leurona. 3859, táxi via Alfa, táxi lento via Alfa e mantém a posição antes do ataque 3 Juliette, posição de destino a 09, porém vai aguardar o Embraer da Azul iniciar o Pusquê. 3859, lentamente via Alfa, guardando antes da Juliette. Azul 4069 na escuta. Azul 4069 na escuta. 4069 na escuta, por favor. Por gentileza, intimado para o início do push e acionamento. Gente. Paulo Salvador, um bom dia do Gol no 607, autorização para Guarulhos. Gol no 607, bom dia, Guarulhos 360, só um instantinho, cópia número 2, prepare a Arbórea Elefa. Arbórea Elefa? O... Paulo, só para o momento confirmar, o azul está no norte, está no nosso portão que a gente está prestigiando. Afirmativo, já foi reautorizado, agora prossegue para o 05, ok? Ingressa Juliette 05 agora. 0259. Paulo Salvador, gol no 804, gol no 01, para a primeira semana. Gol no 804, está pronto, copy? Pronto, copy. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco. Quando intercepta, pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5565 no transponder. 360, vai colocar 10, curva direita, da Elisa, após o pêndulo 10, conforme a rota do plano de voo, 119.35, 565. Correto, portão 01, autorizado pushback acionamento, apenas atentando o Airbus da TAM, parqueando no 05, ok? Ok, vai ficar atento, liberado. Voo no 804. Voo no 607, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, quando intercepta, pêndulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5576 no transponder. 360 para Guarulhos, decola da 10 com curva à direita, saída Arbor, tração Elefa, intercepta o pêndulo 21 e após conforme a rota apresentada para ele. Responde 5576, controle 109.35. Correto, no portão 3, chama pronto para o pushback treinamento, gol no 607. Vai chamar, obrigado. Web 5808, cruzando 060, você falou de Elefa, senhora? Autorizado, Web 5808. Gente. 3153, livrando para táxi. AM 3153, táxi via Alfa, reportando seu táxi da Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette, AM 3153. Então 3153, ingresso Juliette, posição 10. Ingresso Juliette, posição 10, é 3153. Só poderia confirmar o POB? 1162. Afirmativo, 116, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1 decimal meia dúzia. Um ajuste no 0 no 3, agora bom voo. Indy 3, via Alpha, 1804. Para o posto de estacionamento, voo 1607 no portão 3. 03 autorizado, reporta táxi, gol no 607. Zero, reportará para o táxi, 1607. Solo Salvador, é o 4-09 daqui, ponto 4 para a comunidade de carro. Azul 4069, atentando o Airbus da TAM, parqueando no 10. Após o mesmo parque autorizado, reporta táxi. Tango Bravo, que Luiz, que bom dia, prossiga. Afirmativo, Bravo, que Luiz, que eu possuo aqui uma mensagem de cancelamento desse plano, ok? De Salvador para Aracaju. Foi feito um novo plano, confirma. Você ia confirmar aí, OBT? Nove Zulu, só um instantinho, vou contactar a IES. Só um instantinho, ok? Bravo que Luiz. Solo Rio 9647, bom dia. Rio 9647, bom dia, táxi Alfa Quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, pátio Quilo, atento Rio 9647. Para o táxi do Uno 607, está com 153 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, Oceano Galeão. Uno 607, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da Uno 0, ponto de espera Torre, Uno 1 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 3 agora. Confirma apenas o POB, 153. Confirma, 153. Gente, bom voo. Indy Alpha, espera da Uno 0, 2, 3, 6. Para o táxi do 4069, estamos com 99 a bordo, 3 horas e 23 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Azul 4069, pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre, 1 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Ele teve já ajustado, sempre que é o pátio Indy Alpha, ponto de espera da 10, lá Torre, ponto de espera da 10. Obrigado, 4069, boa parte. O Bravo que Luiz que não escuta. A sala IES pediu para que entrasse em contato com a mesma, pois a mesma também não possui o plano, ok? Do Aracaju. Gourmet 07 reautorizado, a linha decola da 10, vento 030 graus com 4 nós. Livre decolagem para o voo 9607. 307, contato radar, suba para mim de voo 360, saída Argo. Salve para o 360, Argo, voo 1607. Gol 804, suba restrito para nível de voo 320. 320 restrito, gol 804. Alô, Salvador, bom dia, gol 1897, ciente da informação, gol. Gol 1897, bom dia. Agora informação em curso hotel. Apenas mudança no QNH para 10 no 3, com fins 360, copia. Afirmativa, ajuste 63, com afirmação hotel, 360, copia, 1897. Autorizado com fins nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição bridge. Quando intercepta, pisulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 35 e aciona 5005 no transponder. Autorizado 360 para Confim, decola 10, curva direita, da AEL Leda, bridge, upper Zulu 16, e a rota plano de voo 1935, aciona 5005, voo 1897. Protegimento correto, portão 4, chama pronto para o chibé acionamento, gol 1897. Botará, muito grato, 1897. Força Aérea 2303, bom dia, informação em curso hotel para Afonso, do nível 100, copia? Autorizado para Afonso, Sierra Bravo, Alfa, Foxtrot, o número, corrigindo, 100 é o nível, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída coral, o controle em 119 decimal 35 e aciona 5006 no transponder. Correto, no pátio militar, está pronto para o acionamento? Livre acionamento, reporta táxi, Força Aérea 2303.